Você está entrando no mundo da informação. Chegamos informados, chegamos pra delatar. Tente vir com a gente pra revolucionar. Somos calmos no começo, mas podemos explodir. Juntamente com vocês, vamos expandir. O rap nacional é prioritário. Um sonho de muita gente não realizado. Em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. O homem evoluído, agora se drogando. A comunidade dando como prioridade. Lutar por um mundo melhor, nessa luta não estão só. Tenho o meu mano pra delatar. Aliado W, agora vai falar. Vim da capital, o berço do mal. Estou no interior pra provar o meu valor. Junto com o mano WR DJ, eu aliado W. Jamais me calarei, eu falarei e te alertarei. Com os fatos acontecendo, te conscientizarei. Hey, hey, hey, venha comigo outra vez. Não fugirei, mas eu calarei a boca aqueles otários que quer ver o mundo pior. O mundo acabado e não tem dó daqueles que precisam de amor e união. Na bala dos erros, não são uma salvação, mas temos a solução. É só erguer a mão, pedir uma bênção. Conte com a gente então, e não seja o vacilão. Vamos pôr em prática nossa solução. Nossa solução. Juntos é nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Força e coragem, juntos é nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Temos vontade, junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Com dignidade, junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. E mostraremos a verdade. A elite teme a população, mas eles são poderosos e tapeiam o povão. A má informação e a falta de união prestigia quem sanguinava os nossos irmãos. Por exemplo, os bandeirantes que vinham para o interior, eles matavam e humilhavam e ainda têm o seu valor. São obras destacantes com o nome de bandeirantes. São rodovias, são colégios e não partos privilégios. Quem luta de verdade pelos direitos da comunidade não é privilegiado pela sociedade. Vou citar um exemplo que nos orgulhou. Carlos Malinguela, ele batalhou por melhores condições para a população. Deram destaque para o mano, a cova e um caixão. Rezamos por você com amor no coração, dando o privilégio, essa letra e o refrão. Juntice a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Força e coragem, juntice a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Temos vontade, juntice a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Com dignidade, junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. E mostraremos a verdade. Juntas aos movimentos da comunidade, ajudando um ao outro, teremos na realidade uma periferia melhor. Com parque e escolas, molecada estudando e jogando bola. Aprendendo de criança a ser alguém. No cotidiano da vida não vai ser um zé ninguém. Como aqueles manos que ficam se drogando, fumando, cheirando, entre si se acabando. Vai no embalo de vacilão, mas eles também são sangue bom. É só erguer a mão, ajudar o irmão. Temos o apoio de Deus e uma solução. Um trampo decente, reinará a paz, trabalhando e ganhando, ajudará seus pais. Não dependerá de ninguém pra seguir em frente, ajudará o próximo. Vai fazer como a gente. Junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Força e coragem. Junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Temos vontade. Junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. Com dignidade. Junte-se a nós, comunidade. Vamos nessa lutar. E mostraremos a verdade.